Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Agora, na Rede Target Radios, 120 minutos do ouvinte. Você comanda a nossa programação por 2 horas e ainda ganha prêmios. 120 minutos do ouvinte. Target Radios. Fala aí, galera que se liga aqui no mundo Target Radios. Como é que tá por aí? Tudo bem? Por aqui tá tudo ótimo. Vamos lá, a partir de agora é o Sandro Becker na sua companhia aqui na sua rádio favorita e tá chegando, hein? Mais um 120 minutos do ouvinte. A sua sequência rolando aqui na rede internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Hoje, quem tá se dando bem é a Adriane Almeida de Londrina, Paraná. Alô, Adriane, tá levando um CD e um DVD da Rihanna e de quebra vai ouvir as suas músicas preferidas aqui na rede Target. Acesse aí www.targetw.com. Já confere o que rola aqui no mundo Target, música, moda, esporte, entretenimento, tudo sobre seu artista favorito. No ar, os 120 minutos do ouvinte e a gente começa muito bem a sequência da Adriane Almeida com Jess G. Target Radios. Aqui, a gente deixa rolar a sua programação. 120 minutos do ouvinte. I'm feeling sexy and free. www.targetw.com e viva o mundo Target. 2 horas de música, prêmios, 120 minutos do ouvinte, Target Radios. Target Radio. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Skip to how you've been and get down to the morning friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. That's deja vu, but I thought this can't be true, cause o que você escolhe. 120 minutos do ouvinte. Shit. But you ain't getting it. Don't get disillusioned. Cause if what you have is all you can get, just keep on trying, it just ain't happened yet. Everybody wants to be a winner, everybody has a dream. We all need a shining star when things ain't worth to see. So tonight we're gonna wish upon a star we never wished upon before. Gotta get what you wish for. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Você programa a Target Radios por 2 horas, 120 minutos do ouvinte. Control.

grace, so I'll take blame. But I can't accept that we're estranged without you. Without you, I can't quit now. This can't be right. I can't take one more sleepless night without you. Meu presente chegou, se ela está presente. do ouvinte. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Esse é o 120 minutos do ouvinte Target. E a gente finaliza a primeira sequência com o som do Skank, Presença, David Guetta featuring Usher com Without You, Mariah Carey, We Belong Together, Maroon 5 e Christina Aguilera, Moves Like Jagger, Brian Adams, Stars, Train, Drive By e também lá no comecinho, Jesse G. Daqui a pouco a gente continua com a sequência da Adriane Almeida de Londrina, Paraná. Tá levando o CD e o DVD da Rihanna de presente. Vai receber o prêmio em casa e sem demora. Legal, né? Bom, a gente faz um intervalo. Enquanto isso, você acessa targetw.com. Música, moda, esporte e entretenimento. Tem também as paradas musicais que servem de pesquisa e referência pro mundo todo. www.targetw.com. Acesse e viva o mundo Target. Para você participar aqui dos 120 minutos, mande pra gente um e-mail para este e-mail aqui, ó. 120minutos@targetw.com. Até 30 músicas, combinado? Se você for sorteado, a sua sequência rola na rede Target e você ainda fatura prêmios. Eu sou o Sandro Becker, vou pro intervalo e já volto, segura aí. Daqui a pouco tem mais. 120 minutos do ouvinte na Target Radios. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. 120 minutos do ouvinte na Target Radios. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito. Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro. Amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço. Quero um amor maior, amor maior que eu. Quero um amor maior, é um amor maior que eu. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito. Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro. Um amor de dentro pra fora, um amor que eu desconheço. Quero um amor maior, é um amor maior que eu. Que eu quero um amor maior, é um amor maior que eu. Yeah, yeah. Então seguirei meu coração até o fim. Saber se é amor, magoarei mesmo assim, mesmo sem querer. Pra saber se é amor, eu estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor. Yeah. Pra saber se é amor, se é amor, oh, quero um amor. Yeah.

Acesse targetw.com, referência para o mundo. Você programa a Target Radios por 2 horas. 120 minutos do ouvinte. You got a girl that doesn't look a thing like me. The girl your mother always said it would be. So you could say that, you could say that I'm hopeless. But that ain't the girl, that ain't the girl I want to be. The girl that keeps me up and I see my dreams. So you could say that, you could say that I love her. So I don't care what they say, it's our life, life, life. We can dance if we want, make it feel alright. Temperatures rising, I feel the fire. Tonight it's just me. You're sipping just a little too slow for me.

I'm so happy you came in my life. Cause you know how to give me that. You know how to pull me back when I go running, running, trying to get away from nothing. Yeah, you know how to love me hard. I won't lie, I'm falling hard. Yup, I'm falling for you, but there's nothing wrong with that. You don't want love. Put it down, you shouldn't have give it to me good like that. Shouldn't have hit it like that, had me yelling like that. Didn't know you would have had me coming back. You the one that I'm feeling, you the one that I'm loving. Ain't no other niggas like you. No, there's just one, one, one, one, one, one. No, baby, just one, one, one, one. I bet you wanna know. Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios, finalizando mais uma sequência do ouvinte aqui no 120 Minutos com a Rihanna, You The One, teve Charlie Brown, Céu Azul, Jennifer Lopez, Get Right, Dev e Henrique Iglesias, Naked, Corona, The Summer Is Magic, Katy Perry e lá no comecinho o Jota Quest, Amor Maior. Vamos fazer um intervalo comercial, já voltamos aqui com a sequência da Adriane Almeida, ela que é de Londrina, Paraná, tá levando de presente o CD e o DVD da Rihanna, vai receber o prêmio em casa, numa boa. Olha, pra você participar com a gente, mande a sua sequência para 120minutos@targetw.com. Sandro Becker, vamos pro intervalo, já volto, mas enquanto eu faço o intervalo, você acessa targetw.com e fica ligado aí na rede Target. Confere tudo o que rola aqui no mundo Target: música, moda, esporte e entretenimento. Tudo isso e muito mais só para você. Já voltamos. Daqui a pouco tem mais. 120 minutos do ouvinte na Target Radios. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Nem sempre a versão mais escutada de uma música é a mais conhecida ou até mesmo a mais admirada. Pronto para ser surpreendido um contra o outro, um programa de Carlos Bonaparte que coloca frente a frente três músicas com três versões diferentes. Todos os domingos, das 2:30 às 3 da tarde, um contra o outro, no canal 2 da Antena Web. Ouça de segunda a sábado, aqui no canal 2, Experiência de Deus, às 18 horas, com o padre Reginaldo Manzotti. Fique por uma hora com o Padre Reginaldo e o seu momento de oração. Experiência de Deus, aqui, de segunda a sábado, no Canal 2, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Rede Internacional Target Radios. A moda da música. 120 minutos do ouvinte na Target Radios. Target Radios. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known. But I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky. And I do believe that we rely on. When I

I'm gonna lace up my boots, throw on some leather and cruise down the street that I love, and my fishnet gloves on center. Then I'll go down to the bar, but I won't cry. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Baby, Target Radios toca o som que você escolhe. 120 minutos do ouvinte. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they're strong, but my knees were far too weak. targetw.com, referência para o mundo. Você está curtindo a sequência do ouvinte Target Radios. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. Pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot, yeah. This is what sexy and I know it. Trying to tan my cheeks. What? This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I'm sexy and I know it. Aye. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Radios por 2 horas. 120 minutos do ouvinte. And I give up forever to touch you, cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever. Don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, cause I don't. acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Target Radio, 120 minutos do ouvinte. Minutos do ouvinte. 120 120 minutos do ouvinte na rede Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. E a programação de hoje é da Adriana Almeida. E a gente finaliza mais um bloco com Agridoce, Dançando, Google Dolls, Iris, LMFAO, Sex and I Know It, Adele, Set Fire to the Rain, Madonna Music, Lady Gaga, Mary the Night e lá no comecinho, Snow, Red Hot Chili Peppers. Se você tá afim de ouvir a sua sequência aqui na rede Target, manda pra gente a sua sequência com até 30 músicas para o e-mail 120minutos@targetw.com. Combinado? Vamos fazer um intervalo, já voltamos. Aproveite e acesse targetw.com e confere tudo o que rola aqui no mundo Target. Música, moda, esporte, entretenimento, tudo sobre seu artista favorito e muito mais. targetw.com. Acesse e viva o mundo Target. Já voltamos aí com 120 minutos. Sai daí não. Daqui a pouco tem mais. 120 minutos do ouvinte na Target Radios. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. 120. 120. 120 minutos do ouvinte na Target Radios. Target Radios. When I look into your eyes, it's like a watch in the night sky, or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love, I'm still looking up. And when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. The stars, they burn. Some even fall to the earth. We got a lot to learn. God knows we're worth it. No, I won't give up. I don't want to be someone who walks away so easily. Here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got. Yeah, we got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, still looking up. Well, I won't give up. Give up even if the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Target Radio, 120 minutos do ouvinte. Till I need new shoes. Yeah, yeah. I said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. Feeling that I have for you is so strong. Been together so long and this could never be wrong. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps you are to me, baby.

Acesse targetw.com, referência para o mundo. 2 horas de música, prêmios, 120 minutos do ouvinte, Target Radios. Você escolhe 120 minutos do ouvinte. Lá isso. Deixa rolar a sua programação. 120 minutos do ouvinte. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Gun. I know you told me I should stay away. Radios. 120 minutos do ouvinte. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios, finalizando mais uma edição aqui do 120 minutos do ouvinte Target, o programa que é comandado por você que ouve a rede Target. A gente finaliza a sequência aqui da Adriane Almeida, ela que é de Londrina, Paraná, ao som de Britney Spears, Criminal. Bom, se você tá afim de fazer igual a Adriane, manda pra gente até 30 músicas no e-mail 120minutos@targetw.com. Sandro Becker e Vanessa, a gente fica por aqui com 120 minutos, mas voltamos a qualquer instante aqui na rede Target. Não esqueça, www.targetw.com é o portal para você conferir tudo o que rola aqui no mundo Target. Música, moda, esporte, entretenimento, seu artista favorito e as paradas musicais que servem de pesquisa e referência pro mundo todo. Beleza? Fica todo mundo com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau. A rede Target Radios apresentou 120 minutos do ouvinte. Você comandou a nossa programação por 2 horas e ainda ganhou prêmios. 120 minutos do ouvinte. Target Radios. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.